O assunto a ser colocado aqui hoje é experiências de quase morte. É aquilo que se chama de EQM, experiências de quase morte. Isso já gerou bastante polêmica, né? Lá na década, final da década de 70 do século passado e também na década de 80, alguma coisa na década de 90, né? Isso há 30, 35 anos atrás, 20 anos atrás. Inclusive, naquela época, muitos programas de televisão levavam, né, quer dizer, traziam informação a respeito de relatos sobre essa questão de experiências de quase morte. Isso aí gerou, de certa forma, uma polêmica na época bastante grande. Então, muitos concordaram. Grandes, digamos assim, grandes religiões discordaram, outras concordaram, seitas, algumas seitas espiritualistas realmente sempre pregaram essa questão da vida após a morte, ou a vida após uma outra vida. Outros negaram terminantemente essa ideia, céticos, pessoas que não acreditam, pessoas que só acreditam em coisas que realmente o sentido da visão lhes proporciona. Experiências científicas, digamos assim, definidas por cientistas empíricos, né, que acreditam somente numa ciência empírica, onde só existe uma comprovação científica de fato. É claro que isso não existe ainda, uma comprovação científica de fato, mas, de certa forma, muitos foram aqueles que concordaram e outros tantos, talvez, aqueles que não concordaram. O que é exatamente essa experiência de quase-morte? Então, como no nosso mundo aqui, sempre é necessário uma certa definição, um certo termo que a gente consiga entender o que é realmente isso, né? Então, assim, alguns autores colocam assim, é um conjunto de visões e sensações geralmente associadas a situações de morte iminente, aquelas mortes que as pessoas, de repente, ficam 5, 6, 8, 10 minutos, 4, 3, e depois voltam, por algum motivo. Por algum motivo voltam, e aí ele passou por uma experiência de quase morte. Alguns se lembram, outros não se lembram. A principal argumentação daqueles que não acreditam nisso é de que o cérebro, ele estaria ainda em funcionamento, apesar do corpo ter tido uma parada cardiorrespiratória. Então, eles alegam que isso provavelmente poderia ser uma alucinação ou uma criação mental no cérebro que estaria em, digamos assim, em regime de partida também. Mas fica aquela discussão. Outras denominações sobre essa palavra, experiência de quase morte, alguns chamam de projeção astral, outros chamam de experiências fora do corpo, outros chamam de desdobramento espiritual, o corpo sai, o perispírito sai e fica o corpo físico inerte, ou a emancipação da alma. Então, são várias formas de classificarem a mesma coisa. Quando é que... Porque para tudo precisa uma história, para tudo tem que ter um início, né? Então, quando é que começou essa história? Quer dizer, isso veio de graça? Isso aqui aconteceu lá na França, como sempre, o Espiritismo, né? Ele iniciou bastante, de certa forma, lá na França, e isso tem alguma coisa a ver sobre Espiritismo, sobre espiritualidade. Então, ele iniciou mais ou menos lá em 1896, ele era um filósofo que trabalhava na área da epistemologia e ele era também um psicólogo. O nome dele era Victor Heger, tá? E ele se reunia com outras pessoas, mais ou menos da mesma ideia que ele, e eles viam, eles analisavam, eles estudavam essas experiências de pessoas que realmente haviam passado pela experiência de quase morte e que retornavam, eles não se sabe por quê, eles simplesmente voltavam à vida e relatavam coisas que eles tinham visto, mas que estavam mortos. Então isso começou a suscitar neles, a interessar eles, uma certa curiosidade de por que que acontecia isso aí. Como que acontecia? E aí foram começar a buscar informações e aí se criou um estudo bastante extenso sobre essa experiência de quase morte, já lá no final do século XIX. Mas o maior interesse popular mesmo, ele surgiu lá em 1975, né, com o lançamento de um livro que na época foi um grande sucesso, foi um best-seller do norte-americano, né, ele era psicólogo também, um tal de Raymond Moody. Ele escreveu um livro chamado A Vida Depois da Vida. Esse livro, essa obra, ela basicamente trata de explicações psicológicas, é claro, técnicas, de como poderia acontecer esse tipo de coisa, e trata principalmente de centenas de relatos de pessoas que realmente passaram por essa situação de experiência de quase morte, da tal de EQM. E aí ele fez um livro, ele montou, editou o livro, eu não lembro o nome da editora, e lá em 75, isso já faz 40 anos, e ainda hoje ele é uma obra que, para quem se interessa nesse assunto, vale a pena pesquisar nela. Já lá também, em 1982, uma pesquisa do Instituto Gallup apontou que até essa época, 1982, 8 milhões de norte-americanos, você sabe que nos americanos, entre americanos, eles têm pesquisa para tudo. Eles têm números para tudo. E eles se interessam muito por essa questão da paranormalidade, sem envolver religiosidade. Para eles, o espiritismo é basicamente uma ciência paranormal. Então, eles fazem pesquisa e eles constataram que 8 milhões de americanos já haviam passado pela experiência de quase morte. Em 2005, também um outro documento, um outro estudo constatou que 95% das culturas, culturas são diferentes raças, diferentes credos, diferentes situações, tradições, 95% dessas culturas, elas acreditam na tal de EQM, experiências de quase morte. Para nós termos uma ideia, já lá no livro do Platão, 300 e poucos anos antes de Cristo, já existiu uma experiência, um relato de uma experiência de quase morte. Lá no livro A República, do Platão, no capítulo 10, se não me engano, existe lá uma experiência relatada por uma pessoa de que havia passado por essa situação de quase morte. No livro editado em 1865 pelo Allan Kardec, O Céu e Inferno, existem também vários relatos dessa experiência de quase morte, de amigos dele no caso, ou conhecidos dele, que passaram por essa experiência e relataram depois para ele essa questão aí dessa ideia. O que que basicamente todos esses estudos, eles narraram? Que existe um comportamento comum, um comportamento similar, praticamente igual em todas essas pessoas que passaram por essas situações de quase morte. O que que acontece com eles, quando eles estão, digamos assim, no outro lado? Eles sentem um tremendo sentimento de paz interior. Eles sentem uma sensação de flutuar acima do corpo físico. Isso é explicado pelo Espiritismo quando o perispírito se desloca do corpo físico, corpo somático. Existe, ele sente uma percepção bastante considerada de pessoas à sua volta. Eles têm uma impressão de estar em um segundo corpo, que é a questão do corpo perispiritual. Eles têm a visão de seres espirituais, eles começam a ter visão de pessoas que já partiram, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, um padre que marcou a sua existência, uma freira. Essas pessoas que já partiram, eles começam a enxergar. Professores, eles têm uma visão de 360 graus. Nós temos uma visão periférica. Eles têm uma visão de 360 graus. Enxergam totalmente tudo ao que está ao redor, para cima, para baixo. Eles têm uma ampliação bastante considerável também nos seis sentidos, nos sentidos. E eles todos, quase que todos, pelo menos é o que relata os estudos, eles enxergam um túnel iluminado de luz intensa. Bom, esses são os relatos daquelas pessoas que passaram por essas experiências. Eles tiveram uma oportunidade do retorno e a grande maioria delas mudou totalmente a sua concepção de vida. Mudaram a maneira de pensar, a maneira de agir, suas atitudes e também a maneira de falar, de tratar com as pessoas. Por quê? Porque eles tiveram uma ideia de que algo após essa vida pode existir. O que fica aqui é a ideia de que poucos são esses que têm essas oportunidades. E que a gente, que sabe de tudo isso, deveria aproveitar a oportunidade que temos desse conhecimento, dessas informações, de também termos essas ideias de mudança de pensamentos, mudança de atitudes, de hábitos e também de palavras, sem termos que passar por essas experiências. Essa é a ideia principal, de não ter que passar por uma experiência de quase morte, onde poucos voltam, para ter esse tipo de atitude. Então essa é a ideia, seria a moral da história. Obrigado.